500, mas é a ponta de espera agora. Mata lá. Chamador passaria 2230. Passaria 2230, continue a aproximação agora na autorização de curso. 2230. Eu coloco 095, controle 11935. 1935, eu sou 4019, boa tarde. Boa. Gravidade está ali, mantendo 7. Área 2230, tem livre pouso, pistão 0, 0120 graus, 10-9. 2230. Bravo Delta, pronto? Após 600 pés, condições de curva à direita para cobertura sobre a CW. Em nível de decolagem em pistola, 7, Zantuno, 20 graus, com 10 graus de leste, Bravo Delta. Eu sou 230 Lima, tem pistão 0. Ah, a mensagem foi para o azul 9500? Afirma, 9500, desculpa, autorizado a alinhar e manter 1-0. Vai alinhar e manter 9500. Próxima direita, 2230. Bravo, Delta, Alfa Juliette na 1-2, ele tá 2-0. Aproximação, guarda na autorização de pouso, informa a TR, iniciando a rolagem. Sendo tráfego na escuta, 2-5-5. Controle 119.35. 119.35, grato. 1255 tem livre pouso, pistão 0, vento na 30 graus com 10 nós. Pistão 0, 1255. Boa tarde, confirme a matrícula FAB 6545. Afirmo, Pátio, Pátio, Pátio. 45 está autorizada para posto seguro nível 100. Decolagem na 10, curva direita, subida Coral, via Golf 677. Transponder 0260, controle 119 do sinal 35. Salva 23, livra direita no 219. Direita 219. 2-1-1. 2-1-1, obrigado. Alô, Salvador, boa tarde, algum 2-1-2-5-5. 1-2-5-5, participando Alfa Juliette, portador 5. Alfa, passe 5, posição 5, 1-2-5-5. Confirmando, norte ou sul? Ah, nós vamos para Congonhas, desculpa. Congonhas, eu preciso 1-0 da El Leda Mótica. Ah, obrigadão. Bolsonaro Hotel Rio. Autorizando o site até o hotel, ajuste no 0-7. Salvador, Gostel, Juliette, Serra, cópia. O Whisky, Juliette, Serra, entra a cópia. Whisky, Juliette, Serra, autorizado Serra November, Índia Golf, nível 340, decolagem na pista 1-7, curva esquerda. Subida Momo Cogio Frutti após conforme rota. 5-1-1-4, transponda, controle 1-1-9-35. Autorizado Iguatu, nível 340, decolada 17, com curva esquerda, saída Momo Frutti. 5-1-1-4, transponda, 1935, isso é certo. Correto você pra ver? 06, 02. Empate? Aero está, H0 está, em frente ao H0 está. Tem estacionamento táxi de colagem com a torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-7, mão 1. Jesus está sempre ligado, deve ser. 120, no solo 28, Olivrante, no solo Salvador em 121, décima 1. 21. Salvador, boa tarde, Capitão Luiz, Gilete Serra. Salvador, Luiz, Gilete Serra, boa tarde, estou em Salvador. 131, já está, aéreo está, para acionamento. Autorizar o acionamento, Capitão Luiz, Gilete Serra, chame para ataque. Chame para ataque, Gilete Serra, obrigado. Janeiro 45, boa tarde, Salvador. Janeiro 45, boa tarde, estou em Salvador. Está no hotel, condição de decolar daqui, alinhar com a pista e decolar dentro do hotel. Está condição de decolar de imediato? Afirmo. Janeiro 45, autorizado alinhar e decolar de imediato, pista no zero, vento 160 graus, 10 nós. Aqui, iniciado. Só robô, Chanel 63, Chanel 63, zero, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão meia dúzia. Alfa, Juliette, Solo, Salvador, uma boa tarde, azul 5076, Juliette da Papa, solicita autorização, aliás. Alfa, ILS, visual. 3144, ajuste 1017, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Guarda pista livre, 3144. Seu mesmo. Sim, 5076, tenho pré-autorizado 180, senhor. Copia, aguarda a coordenação. Ah, não, pode ser 180, sem problemas. Iremos nível 180, tá ligado. Decolagem na 10, curva à direita, subida coral. Faz conforme a rota do plano. Instrução de 0263, controle 119, decimal 35. Tenta, saída coral com curva à direita, transponder 0263, a frequência do quadro 1935, 5076. Correto, transfer pushback acionamento. Chamará. Autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 099. Pouso autorizado, grafo 3144. Sam 3144, no solo aos 33, Olivrar, solo Salvador, 121, décima 1. Zona 1, Olivrar, 3144, pega. Boa tarde, gestão 3144. 4144, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02-3144. Boa tarde, o Tan 3805 com a Papá na 10 para a cópia Guarulhos. 3805, boa tarde, Guarulhos, 340 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Mótida. E a pêndulo 10, Piraí, Umbanda, pêndulo 44, Pagog. 5401, transponder, controle 119, decimal 35. Decola 1-4-A. 3-1-10, inicialmente decola a pista 1-0, com curva direita após 1-1-9-3-5, controle 5-4-0-1, transponder 3-8-0. 3-2-0-5, correto, transponder puxa vega acionamento. Vai chamar, 3-2-0. Alô, Tan 3-1-4-4, informa que tem um cão ali no gramado entre a Eco e a Fox Track. Isso, graças. Salvador, eu sou o passageiro 2230, ciente da informação, Papá na sua escuta para a vitória do Conquista. 2230, prepara a subida Arbor, Elefa, guarda-cópia. Arbor, Elefa, guarda-cópia 2230, passageiro. Chalé 6141, informo que a aeronave que acabou de pousar reportou um cachorro na área gramada à direita, entre a Echo e a Fox. 7-6-1-41, tá livre o pouso, você quer que a gente arremeta? Tá livre o pouso porque o animal estava na área gramada, apenas para informação. Livre o pouso, né? 1-41. Para a vitória da conquista, nível 180 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida a Arbor, Elefa. Após Elefa, voo Flor, após a Flor, vitória da conquista. 5167, transponder, controle 119, decimal 35. Copiou. Para a conquista, nível 180, decolando da pista 10, intercepta Arbor, Elefa, voo Flor, voo conquista. 5167, um transponder. 1-1-9-3-5, o controle Salvador, 2-2-3-0, faz saber, entendo. 2-2-0, correto, transfero, puxa deck, acionamento. Meta, chumarelo, puxa acionamento. Puxa acionamento, 3-2-1-6. 3-2-1-6, ele está deixando o táxi. Chamar o táxi. 3-2-1-6, chamar o táxi, pega no táxi, puxa acionamento. Chalé 6141 no solo 37, ao livrar chame solo Salvador em 121 décima 1. 211, acabamos de passar por um cachorro aqui. Ah, e aí, onde? Tem 200 metros atrás da gente. A área gramada do lado esquerdo da pista. Gente, vamos informar isso a era, obrigado. Valeu. 1610F. Dan 3805, aguarde, número 2 instrutor. Aguarde. Fala, Salvador, Dan 32, eu nomeia? Dan 32, eu nomeia, aguarde. Adicionar 6140 na escuta do solo. Adicionar 6141 na escuta do solo. Solo Salvador em 121, décima 1. 219. Nacional de Salvador. Juliette, obrigado. Salve, gentileza, teria como tentar entrar em contato com o pessoal da Infraero e ver se não for muito incômodo pra eles tirar o finger aqui pra gente? Cliente. Obrigado. Será coordenado, porém informo que após a chegada da feira do fim, este é novamente para o pushback, tem uma aeronave que irá taxiar na retaguarda, são 3216. Perfeito, chama novamente, graças 3216. Boa, até 2510. Espera o da pista de 2810, gente, está autorizado a linha decolar, pista 17. Terminar a linha de decolar, 17, 17. Jeito 140 graus 099, Whisky Gilet Serra. 3216. Outra vez, aeronave da Oceanet, aficionando a retaguarda para a porção 111. Após estar autorizado o pushback e estamos em condição para o táxi, o inconveniente, a aeronave da companhia no 110 for autorizada a coordenar em a puxar em simultâneo? Negativo, eu tô 3-2 ou 9-6. Outra, não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo, não. 3-2 ou 9. Então, o seu 3-2 ou 9-6, a aeronave da Soneca calibera na retaguarda, tá tudo pra dentro do pushback, e estamos prontos para o táxi. Ah, 3-2 ou 9-6. Seu 3-2 ou 5, aguardando para o push. Aguarda. 3-0 graus, 0-8-9. Autorizado, pouso 9-0, 6-2 ou 9-6. Mantenha a aproximação, agora 3-2-6, pouso. Vai dar, 6-2-6. Passando esse ano, 6-2-6. Só pega o eixo de serra, mantenha a posição, agora para decolar. Salvador, azul 507.000, está passando para a puxa, acionamento. Azul 507.000, pode ser levado para a puxa. Aguardando 5076. É o 07 Norte. Avisado, não, 10, né, 2 da manhã. Solicitou o pushback à frente para se receber a completante nível superior. Informe que assim que a aeronave for autorizada, será autorizado para o push, a fim de não transferir a aeronave anterior. E esse tal senhor mantém espera muito tempo na saída do pátio 3. Salvador, é o voo no 397, na posição 8, informação Papá, autorização São Paulo, Congonhas. Voo no 397, autorizado Congonhas 360, decolagem da 10, rumo à direita, subida da El, Leda Mótica, via pelo 10, Cubá, via pelo 16, conforme. Seja 442, transponder, controle 119, decimal 35. Autorizado 360 para São Paulo, decolando da 10 com curva direita, na Dayal Leda Monte, para Aperto 10, Cubá, via Aperto Lula, 16, conforme. O controle de saída 119.35 e só confirmando o transponder 4442. 5442. 5442, então no transponder, voo 397. 397, correto, estamos prontos para o pushback e acionamento. Vai chamar pronto, obrigado. Seria essa 62 na minha visão. Dia 2 de junho, boa tarde, saque autorizado de alta, chamei antes da Juliette. Antes da Juliette. Chinelli 6315, Portugal está autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. 140 com 10 nós. Autorizado para o pushback, taxi 3, chame o ponto para o táxi. Autorizado chamar o táxi, para o taxa 3326, tá com 46 bordo, 3 horas e 10, João Pessoa. Localizado via Patinja, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10107, chamou o voo, tanto 3206. Patinja, não pode estar, 105, 3206. Tanto 3205, Paulo. A escuta. Chegando na nave da companhia, liberar a retaguarda, autorizado, pushback, chamando para o táxi. Ok, vai reportar para o táxi, 3205. Juliette, aeronave da Transcaia 209 para o ponto de espera. Após ingresso Juliette, portão 07. Então, pelo que entendi, aguardar o TAN passar, ingressa após o TAN. Após o TAN, portão 07. Ok, após o TAN, vai para o 07. Salvador, por gentileza, seria um estimado para o início do push do 2230, pode ser isso? A aeronave da TAN finalizou o pushback no portão 10, após o táxi da mesma será autorizado. Ok, obrigado, estou mantendo a sua escuta. 121-1. 211, ao livrar, é a... 31, acertado. Parque Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 07, chamou o voo. Ok, Pátio Índia, ponto de espera, 18095, já avisou a aeronave parqueada, o 07, e uma boa tarde. Já está aqui para o ponto de espera. Após a mesma retaguarda, está autorizado o pushback chamando para o táxi. Pode passar 320 Tatane, se é o pushback, chamará para o táxi 2230, passarei. Tran 3216, decolado é o 54, chame o controle Salvador em 119, decimal 35. Será 35, Salvador, uma boa tarde azul 5076, pode esperar a próxima. 076. Tá pronto pra decolagem? Afirma. Azul 5076, autorizado a linha decolar, pista no zero, vento 140 graus, 099. Além decola 5076. Salvador, uma boa tarde, 13805, ponte espera da 1-0, pronto. 13805, mantém a ponte espera, temos o Bug da Gol em aproximação final. Ok, mantém a posição, 3805. Azul 5076, decolado ao 56, chame controle de Salvador em 119, decimal 35. 1935, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito boa tarde, Gol no 256. 1-0, baixo trabalho. Gol 2008, ajuste 1-0-7, confirme se visual com campo. Afirmativo. Gol 2008, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 089. Autorizado pouso, pista no 0, Gol 2008. Autorizado 2230, táxi autorizado via Pátio Índia, com custo esperatório 118 decimal 95, ajuste na 097 Mongol. Pátio Índia, quando o ponto de espera, chama 1895, ponta básica. 1256, cópia? Próxima. Para Sierra Bravo, Sierra Golf, nível 370 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca, Jambo, Zipar, via autorizado 10. 5446, transponder, controle 119.35. Está autorizado São Gonçalo no 370, Perzulu no 0, decolada 10, curva esquerda no perfil da Puca, Jamos e Paz. 5446, transponder, 1935, controle. Correto, só que para o pushback acionamento, gol 1256. Câmara aí para pushback. Solo, passageiro informa que pelo que a gente está decolando, não vai ser possível cumprir a restrição ATC. Cumpre a restrição inferior, mantém 3.000 pés no seu 25 milhas de Salvador, passageiro 2230. Mantenho esse decolagem, 25 milhas, é isso, 3.000 pés. Mantenha 3.000 pés até 25 milhas de Salvador, após decolagem mantenha a pé até 2.000 e após manter 3.000 até 25 milhas de Salvador. Então, passeio do 2230. Solo, gol no 397 no 8 para curtir. Autorizado, gol no 397. Autorizado, vai ser lá. Este é o 2230 da passaria, da retaguarda do 320 da TAM, no ponto de espera 10, pronto. Gente, passaria do 2230, mantém a ponto de espera. Até. 2008, no solo 59, a Olivera, solo Salvador, 121, décima 1. A Olivera, 211, 2008. Salvador, boa tarde, gol 964, estabilizado no ILS. 2008, livrou o nosso escudo. Gol 2008, boa tarde, tá em que seria Alfa Chimenez com Juliette. Alfa chamada para ingresso na Juliette, gol 2008. Sem ser no rolagem na 10. Juliette com 964. Autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus, 099. Livre pouso na pista, 101964. 3805, decolado é o 01, chame controle Salvador em 12, correção, 119, decimal 35. 1935, boa tarde, 3805. Parte Índia, consultora Correio 1, 1-8-295, ajuste no 097, um voo. Parte Índia, consultora 895, 1-0-97, o ajuste, muito obrigado, bom fim de semana. Amém. ...008, após 09 da companhia, passear para o ponto de espera, ingresso Juliette, portão 09. Após a aeronave companhia, Juliette para 09, gol 2008. 1234. Satélite 2230, como recebe a torre? 100% nesse momento, 2230. Saiu 2230, autorizado, a linha de manter, pista no zero. A linha mantém, pista no zero, 2230, preferência. O 1964, no solo, ao 03, ao livrar, chame solo Salvador em 121, décima 1. 964, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 08. 7, Alfa Juliette, portão 08, gol 964. Passarelo 2230, autorizado da palavra, pista 10, vento 120 graus, 089. Descer da palavra, 2230, passarelo. Desce com meia na posição de número 5, para passar em funcionamento. Ono, desce com meia, início de imediato. Autorizado e com o pronto, quero o aí, como 2397. Voo no 397, tá? Afirma, depois. Não é confuso não, tem um tráfego pra cruzar a cabeceira 28. Mantém a posição. Tá bom. Obrigado. Chama o patrulheiro 2230. Voo no 397, autorizado a linha e mantém 190. A linha mantém 190, voo no 397. Boa tarde, é o Papatango, o Super Hotel Mike. Papatango, o Vitor Hotel Mike, Torre Salvador. Reporte para cruzamento da pista 28. Você pode olhar para o cruzamento da 28 e no 7 Hotel Mike. Previsão para decolagem, 2 minutos. Gente, voa no 397. Voo 256, pronto para o táxi, tem 114 a bordo, 2 horas e 50, Fortaleza alternativa. Voo 256 autorizado via Fox Wind, considera 2195, ajuste 1017, bom voo. 1017, Fox Wind, 1895, não pode ficar. Obrigado, 1256. Salvador, o Vitor Hotel Mike já viu João com o traverso da 28, passado 4 milhas para o cruzamento. Vitor Hotel Mike, autorizado o cruzamento da 28, reporte o do eixo da 28 livre. Passará o eixo da 28 livre, o Hotel Mike. Obrigado. boa tarde, mantenha a ponte espera da pista 0. Gente, Papatango Vitor, hotel Mike. Reporte cruzando o eixo da 35. Cruzando o eixo da 35, hotel Mike.